em ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória. Aceite, Senhor, minha oferta agradável a ti. Amém.